programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alan Dini Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, sempre trago algumas ilações, reflexões do Espírito de Emmanuel que recolhemos do livro O Consolador, que veio pela mediunidade de Chico Xavier. E hoje trago o seu capítulo 3.5, que fala sobre a mediunidade. E a pergunta feita a Emmanuel seria a seguinte: qual a verdadeira definição da mediunidade? E o Emmanuel nos responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 30 de abril de 2017, uma linda manhã do outono de Santa Bárbara do Oeste. E hoje temos nos assessorando a Raquel. Quaisquer dúvidas, sugestões, comentários, liguem para a Rádio Brasil 690M 3463-5068, 3463-5255. Na técnica temos o Vinícius, sempre competente, atencioso e muito bondoso com os nossos trabalhos aqui. Muito bem, meus amigos, como exercício de reflexão, eu tenho trazido páginas, algumas anotações também de Emmanuel, do livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, 1938, e que eu peguei o seu capítulo, um capítulo do final do livro, que versa, o capítulo 32, que versa dos destinos, e peguei os seus dois últimos tópicos, intitulado O Homem e Seu Destino, como exercício de reflexão e preparo para os trabalhos que vamos falar na Gênese, que estamos falando sobre a premonição. E Emmanuel assim se expressa: o homem e seu destino. Isoladamente, cada um tem no planeta o mapa das suas lutas e dos seus serviços. O berço de todo homem é o princípio de um labirinto de tentações e dores inerentes à própria vida na esfera terrestre. Labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Portanto, qualquer alma tem o seu destino traçado sob o ponto de vista do trabalho e do sofrimento, e sem paradoxos, tem de combater com o seu próprio destino, porque o homem não nasceu para ser vencido. Todo espírito labora para dominar a matéria e triunfar dos seus impulsos inferiores. Com esse texto maravilhoso, falando sobre a destinação da vida humana, eu posso dizer, nessa atmosfera de espiritualidade, muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Temos diante de nós várias opções que nós podemos usar nosso livre-arbítrio e executá-las, ou hoje ou futuramente. Então, a fatalidade, ela sempre se dará no seguinte sentido: é fatal que você evolua. Então, você pode não evoluir hoje porque o seu livre-arbítrio escolhe outra coisa, mas amanhã ou depois você escolherá. Então, a fatalidade no tempo, ela se dará, porque a fatalidade nada mais é do que a programação da sua evolução. Muito bem. Com esse comentário profundo e filosófico do Luiz, eu posso dizer ao meu amigo... Tanto viajei com o Alan aí que eu estou começando a aprender filosofia. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Luiz. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Vinícius, que está aí na técnica de som. Bom dia, Raquel, que está no telefone, no 34635068. Bom dia a você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo nosso aplicativo União Rádio Web. Hoje nós estamos conectados com tanta gente, de tanta maneira, né? Que bom que nós já estamos conseguindo usar tudo isso. Olha, meu amigo Luiz, você não está aprendendo filosofia comigo, não, porque eu não sei ainda filosofia. Eu estou... Você está aprendendo. Eu estou arranhando a filosofia. Parcela dela você está passando para mim. Estou arranhando essa tal de filosofia. Mas realmente é uma área do estudo que eu precisava ter entrado mais cedo, mas acho que a gente entra sempre na hora certa. Alan, até mas, a eternidade você está entrando na hora. Um dia você é um filósofo, uma encarnação dessa aí, mas é um começo de um aprendizado muito bacana. E qual será o nosso destino, não, Geraldo? Realmente, eu acho que o destino, na realidade... Se a gente puder já explorar um pouco do nosso assunto, né? Ele já está, de uma certa forma, traçado para todos nós. Nós tendemos à perfectibilidade, que é chegar próximos à perfeição de Deus. Logicamente, não à perfeição de Deus, porque não a gente viraria outro Deus. Então, perfeição relativa. Uma perfeição relativa. Então, o nosso destino é esse. É buscar esta perfectibilidade. Agora, os caminhos que cada um de nós vai traçar para atingir essa perfectibilidade... Aí é outra história, né? Aí é um outro, vamos falar assim, um outro capítulo. São muitos outros capítulos, né? Porque se a gente pegar hoje nas histórias das humanidades, nós vamos encontrar seres humanos nos mais diversos níveis evolutivos e melhorando, né? Vamos falar hoje mesmo, o Luiz estava falando das 10 inteligências. Nós vamos ter um mestre na inteligência X, mas ele é um néscio na outra inteligência. Não existe ninguém ainda evoluído em todas as inteligências. Existe, entre nós encarnados aqui, né? Vamos deixar claro. Existem seres muito avançados, né? Em algumas inteligências. Inteligência, por exemplo, intelectual, né? O coeficiente de inteligência intelectual, o QI, tem gênios encarnados entre nós. Mas às vezes ele tem um coeficiente emocional zero, que ainda vai ter muito chão para desenvolver. Então a gente sabe que o destino é a perfectibilidade. Tudo que em nós ainda se manifeste fora dessa perfectibilidade, e tem coisa, hein? Dá para fazer uma listinha grande. É trabalho que a gente vai ter que ter conosco na busca dessa evolução contínua. Não tem outro jeito. E aí ele até fala que você estará inserido no labirinto que você mesmo construiu. Que é justamente o caminho que cada um faz para chegar lá. Então, e é interessante ele usar o termo labirinto, né? O Emmanuel é o nosso amigão aí, né? É inteligentíssimo. Quando ele usa a palavra, a própria vida na esfera terrestre, labirinto por ele mesmo traçado e que necessita palmilhar com intrepidez moral. Olha aqui, que sabedoria nessa frase, cara. Então, assim, todos estamos destinados à perfectibilidade, que está no meio de um labirinto lá. O lugar é chegar no meio de um labirinto complicadíssimo. E a rota para chegar nesse ponto é de cada um. Não tem como você falar, não, mas vira aqui. Não, mas não quero vir aí, eu quero virar aqui. Então vira aí. É, vai chegar. Talvez mais rápido que você, talvez mais devagar que você. Vai chegar. Ontem eu tive um exemplo disso interessante. Nós estávamos indo em 8 carros para Campinas. Né? Nós fomos fazer lá uma visita muito bacana, inclusive, uma mesquita muçulmana, para conhecer uma mesquita muçulmana. E estávamos indo em 8 carros para lá. Aí, quando chegou, de repente, nós entramos a Dom Pedro, que ali já é Campinas, o meu GPS mandou virar à direita. E eu, como vivo com esse GPS o dia inteiro na estrada, eu vivo na estrada, eu respeitei o GPS e eu virei. Eu não questionei. Se eu liguei aquele negócio, é porque eu não sei chegar lá. Se ele está falando para eu virar, não é um precipício, é uma rua, eu vou virar. Eu virei. E ninguém mais virou. Quando ninguém mais virou, minha esposa falou para mim assim, Alan, mas será que você virou certo? Eu falei assim, olha, não vou nem questionar com você. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. O desenho do mapa mandou virar. Chegamos no lugar. 15 minutos depois, chegou o resto do pessoal. Então, quer dizer, eu fui obediente. Não quer dizer que eu fui melhor do que outros. Eu obedeci. Porque o que estava na frente puxando a caminhada lá... Você obedeceu aquilo que você elegeu como a lógica. Como a lógica. Que era a maquininha. Exatamente. E ele mandou virar e ele não achou que era. Olha só, ele questionou o mapa. Ele falou, não, mas não pode ser. Ele falou para mim. É um retrato da vida isso. Então, mas não, eu exemplifiquei com isso porque eu achei que é bem isso. É esse labirinto. Isso é mais perfeito que o GPS. É. Exatamente. Esse GPS divino, né? Claro. Você não tem falha. Então, agora você imagina a gente. Aí vem a. Nós temos um GPS? Claro que nós temos um GPS, né? Que é exatamente a consciência. A intuição ligada. A intuição nos manda, vire aí. Consciência. Pare aí. Aí você luta contra essa intuição e dá zebra. E você vai dar uma volta. Mas não é que você não vai chegar lá. Vai. Só que você vai levar 15 minutos a mais para chegar no destino, porque você foi teimoso com a intuição. Então, o GPS da nossa evolução espiritual é a intuição. Deixa essa bússola, afina ela, liga esse botãozinho aí, cara, se conecta na intuição, permita que ela ajude você nas decisões, mas para isso você tem que estar com um autoconhecimento muito grande, para saber que você pode seguir sua intuição. Senão, você também vai acabar achando que a intuição... E é uma danação, né? É um espírito perturbado falando pra você, vire. Você fala, ah, virei, pim, dancei. Não é nada de intuição isso. Duas excelentes falas que nos alertam e nos instruem de como devemos caminhar na vida, sempre ouvindo a consciência, o bom pensamento, a intuição. Então, começamos bem o dia de hoje. E sempre lembrando que aqui o programa Visão Espírita sempre defende, divulga, explana a necessidade de criarmos nos centros espíritas grupos de estudos das obras básicas da doutrina espírita, as obras de Allan Kardec. Não há necessidade de ser só o Allan Kardec, pode ser o Allan Kardec associado a outras obras, de Divaldo Franco, Ivone Pereira, Hermínio Miranda, Chico Xavier, vários autores, mas o Kardec, a minha concepção, e eu acredito que seja de muitos, ainda é um ilustre desconhecido. Muito poucos são aqueles que se debruçam sobre as obras básicas de Kardec para entender. Até no programa de hoje, no momento central que eu li a Gênese, nós vamos estudar 2 a 3 tópicos pequenos e o assunto não vai terminar, porque o assunto é profundo. Então há necessidade desses estudos e questionamentos para que nós, espíritas, nos centros espíritas, nos acostumemos às perguntas, aos questionamentos. É assim que o espírito progride. Existem pessoas que consideram as coisas antigas, que essas coisas já surgiram há muito tempo. O Evangelho, por exemplo, é antigo. Há 2000 anos que ele chegou. Mas até hoje nós não aplicamos. Sim. Quer dizer, na realidade, a informação é antiga. A execução... Mas a necessidade é perene. Exatamente. Né? Muito bem, vou pedir ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Permite-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Com essa linda prece, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é a leitura do livro Vinha de Luz, um livro escrito por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, e nesse momento eu passo a palavra ao Alain. Purifiquemo-nos. Que capítulo que é, Alain? Capítulo 78 do livro Vinha de Luz. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, sacrificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Está na carta de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia, pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa fé lhe inculta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, eles fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos, reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípio serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para honra e idôneos para uso do Senhor. Essa lição, ela me lembra uma palestra que eu desenvolvi e que é muito, muito útil e importante. Sobre a questão, todos somos médiums. E realmente, quando nós absorvermos essa informação com toda a sua verdade, a gente começa a ficar mais esperto. Porque, por sermos todos médiums, todos nós somos influenciáveis pelo plano espiritual. Como nós não temos essa certeza ou essa convicção de que somos médiuns, nós nos despreparamos, nós pura e simplesmente deixamos rolar. Vamos levando a coisa, como dizem na gíria, vamos levando no peito. E aí, de forma inconsciente, porque nós não buscamos adquirir essa consciência, nós somos utilizados pelo plano inferior com as suas influências. Quando nós conscientizamos os participantes da casa espírita, que são médiuns, a sua responsabilidade se amplia. Porque aí eles adquirem a consciência de que permanentemente nós somos influenciados. E agora, até então, eles não sabiam disso, ou eles não tinham a consciência de que poderiam ser direcionados por espíritos inferiores. Mas a partir do momento que ele se conscientiza que ele é um médium, como toda a criatura humana, aí a sua responsabilidade aumenta, porque ele diz assim: pera um pouquinho, eu estou de forma inconsciente sendo conduzido por uma criatura que eu não percebo. Agora, se eu gosto e eu acho que devo ser um cristão, eu tenho que me portar para que a influência que eu receba seja dos bons espíritos. Então aí ele se posiciona. E esse é o ponto-chave na nossa humanidade. As pessoas pura e simplesmente deixam levar. A coisa rola, a coisa acontece, né? E a Elis Regina, ela tem uma música que ela diz assim: eu não sei de onde vim, não sei para onde eu vou, só sei que não vou por aí. Né? Então essa música é muito interessante, porque quando o cristão, uma pessoa que vai numa igreja, uma pessoa que vai numa casa espírita, ela tem um propósito. Se ela não tivesse um propósito de se sintonizar, saber a respeito das coisas divinas, elas não iriam nesse lugar. Iriam numa boate, ficar na frente da televisão, qualquer outra coisa, menos nesses locais. Ninguém coloca essas pessoas para dentro da igreja, para dentro do centro. As pessoas entram por livre e espontânea vontade. E entram porque carecem de alguma coisa. Ora, se você lhes dá aquilo que elas estão carecendo, que é a informação de que, independente da nossa vontade, nós sintonizamos com o plano espiritual, melhor ou pior, aquilo lá é um alerta, aquilo lá é um aviso. E a pessoa se adquire a consciência exatamente a respeito disso no seguinte momento: espera um pouquinho, eu realmente não quero fazer um esforço, não quero me sintonizar com o plano espiritual superior, porque vai exigir de mim sacrifícios. Mas espera um pouquinho, eu não sabia que eu era usado pelo plano inferior de uma forma inconsciente. Aí ela começa a pensar sobre a informação que a doutrina espírita nos passa. A doutrina espírita, Um dos pontos base dela é o livre-arbítrio. Então, os espíritos superiores não se apossam ou não influenciam as pessoas sem que elas queiram. Agora, o plano inferior não tem critérios. Esse pudor, né? Esse pudor. Eles influenciam independente. E só agora que você soube que você era médium, é que você tomou consciência disso. Então, já que agora você nos ouviu e sabe que é médium, por favor, vamos caminhar. Eu poderia somar com aquela advertência do próprio Emmanuel, que a gente já repetiu aqui algumas vezes, que a abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que está colocando no seu vaso? Mel ou carniça? Porque de acordo com que sua mente te conectar, é onde você vai estar. Então, o vaso que Emmanuel simbolicamente está aqui citando nesse texto é o seu espírito, não o seu corpo físico. É o seu espírito imortal. O que está sendo atraído para esse vaso? Quais são os lugares que você se conecta. Por exemplo, imagina esse fim de semana que nós temos aí até um feriado, um fim de semana aí de 3 dias. Quais serão suas atividades nesses 3 dias? Não vamos pensar longe no que já foi, vamos pensar no que está acontecendo agora. Quais serão suas atividades? Você se vai reunir com um monte de amigo, encher a cara sexta, sábado, domingo, feriado, domingo, primeiro dia do trabalho, que acho que era para a gente estar trabalhando, para mostrar homenagem ao trabalho, nós vamos estar em casa enchendo a cara no churrasco e comendo. E o pior de tudo, experimenta um desses churrascos, fazer um esforço e não beber. E ver quantas horas você consegue passar no meio daqueles outros bêbados. Você vai ver que é uma conversa tão vazia, tão idiota, tão sem propósito. É uma chacota atrás da outra de coisas que você não vai achar graça porque você não vai estar alcoolizado como eles. Aí você vai entender o que você está fazendo com o seu vaso. Presta mais atenção no que você põe dentro do vaso. Porque é esse vaso que nós estamos purificando. É esse vaso que nós estamos evoluindo. É esse espírito que nós um dia queremos ser perfectíveis. Um dia a gente não quer mais reencarnar na Terra. Mas continuando a perder tempo, do jeito que a maioria perde tempo hoje, realmente vai ser difícil de chegar lá. Mais demorado. Vai demorar. Eu sempre faço esse exercício e para mim me faz bem isso. Eu gosto de fazer esse jogo de palavras em que o Emmanuel pede: purifiquemo-nos. Se ele pede que nós nos purifiquemos, é que deve ser comum nos nossos vasos coisas impuras. Porque se ele pede a purificação, é porque não está purificado. O que não é purificado é impuro. Mas que tipo de impureza é essa? É uma impureza física? Não, certamente que não. O conteúdo do texto é uma impureza moral, é uma impureza de comportamento. O que contamina o homem não é o que entra pela boca. Não é o que entra pela boca, é uma impureza de impulsos. Então essa deve ser a impureza. Mas quando a gente pensa assim, o que é purificação? Não é eu hoje ser o Geraldo e amanhã eu sou o Mahatma Gandhi. É eu buscar o meu melhor, é eu buscar o melhor comportamento. Eu buscar um condicionamento que me leve a fazer coisas boas, atitudes boas. E isso é um crescente até um pouco difícil da gente quantificar e avaliar no futuro. Então é esse tipo de purificação que o Emmanuel nos pede. Agora, essa purificação, eu entendo que seja um conhecimento da vida, uma identificação com o bem, com o amor, e talvez... E certamente, tiro talvez, mas certamente, ao longo das nossas experiências que tivemos, devemos ter desenvolvido e alimentado muitas impurezas. Muitas dessas situações foram vencidas, mas outras não. Outras, utilizando o ensinamento do Luiz aqui, a gente traz como arrastamentos, como impulsos, como tendências, e fica aquela briga diária, aquela briga constante do homem novo brigando com o homem velho. O homem novo ciente da doutrina espírita, do cristianismo, com aquele homem que foi um líder, que foi um questionador, que induziu várias pessoas a cometerem atitudes menos dignas. Fica essa briga. E por isso que o Emmanuel nos pede, purifiquemo-nos, porque ele vê a impureza. Então, que todos nós reflitamos nesse tipo de comportamento que é tão necessário a cada um de nós. 10 horas, vamos lembrar dos nossos patrocinadores, da USE de Americana, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Ligue hoje mesmo e fique sócio pelo telefone 3468-3711. E Pet Life Clínica Veterinária, Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Meus amigos, 10 horas e 1 minuto. Estamos aptos a começar o segundo e o principal bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da obra de Allan Kardec, o livro A Gênese, que veio a público no ano de 1868 em Paris. E na semana passada estivemos eu e o Allan aqui, nós esboçamos um começo sobre a teoria da presciência, até trouxemos a lei da relatividade do Einstein, falando do tempo, e hoje o Kardec ele vai esboçando como funciona a presciência. Então eu tomei a liberdade de pegar algumas frases, porque o texto, para a gente não ficar enfadonho, eu vou fazendo alguns pequenos comentários, algumas introduções, e utilizo frases do Kardec para traçar uma linha do que o Kardec quis dizer nesse é o capítulo 16, item 4, item 5 e item 6. Então, eu comecei essa pequena anotação assim, reflexões sobre a presciência. Então, eu estou refletindo, não é nada formado, não é nada fechado. Kardec diz, as predições, segundo o Espiritismo. Aí ele começa, teoria da presciência. Então, é um ensaio. É uma teoria que vai se confirmando ao longo do tempo. E aí eu coloquei uma pequena introdução assim. A presciência ou a premonição ocorre com maior frequência do que supomos. São muitos exemplos e testemunhos. A presciência é a percepção de fatos ou situações que ocorrerão em futuro próximo ou distante. Ora, essas previsões são imprecisas e simbólicas, e ora, são tão detalhadas e minuciosas que desafiam os estudiosos da vida humana. O fato é que se repetem em todas as partes do mundo. Isso é o texto inicial do Kardec. E nos tópicos 4, 5 e 6 do livro A Gênese, Kardec faz uma brilhante exposição de tais ocorrências. Para facilitar o entendimento, dividimos em alguns tópicos aqui. Sobre a presciência, utilizando o conteúdo do item 4. Eu coloquei assim, o Kardec explica, para que a presciência? Qual a utilidade da presciência? Allan Kardec escreve que alguns fatos previstos para o futuro devem resultar da cooperação do próprio homem. Ou seja, o médium faz a premonição de um fato. Uma das utilidades dessa premonição é que ele tem que cooperar para que aquele fato aconteça ou não aconteça. Ele tem uma ação ativa na formação do fato. E aí o Kardec escreve, essa premonição pode ser útil em casos especiais que ele seja informado a respeito de tais sucessos, das premonições, a fim de que prepare os caminhos e se conserve pronto a agir quando vier o momento. Kardec continua. É por isso que Deus permite, por vezes, que uma ponta do véu seja levantada, porém, será sempre com uma finalidade útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Agora, a quem é dado a premonição? Espíritos escolhidos. Essa missão não pode ser dada a todos os espíritos, mas a alguns. Nuances das revelações. Ora, é de notar-se que essas espécies de revelações são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos raramente, em resposta a uma pergunta. Então, eu dividi em três partes aqui. Gostaria de ouvir Luiz e Allan. Para que serve a premonição? Então, vamos citar um exemplo prático. Davi. Davi, ele profetizou, ele viu Jesus sendo crucificado. Davi viu os soldados jogando dadinho em frente à cruz. Davi ouviu relatou que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele registrou, ele escreveu. Tá? Quando Jesus desencarnou, ele recitou o que Davi viu. Então, isso serviu para esclarecer que Jesus não se considerou desamparado por Deus, mas pura e simplesmente que Jesus dissesse, cumpriu-se a Escritura. Você veja a diferença fundamental e que o ser humano, levado pela condução coercitiva das religiões, ela registrou isso como Deus, Jesus, eles consideram como Deus, sendo desamparado por Deus, porque naquele momento ele carregava sobre si, na condição de um ser humano que ele se transformou, o pecado da humanidade anterior, o pecado atual e o pecado futuro. Né? Então, você observa essa história. O que você lê nessa história? Você lê exatamente que a premonição nos permite chegar à conclusão correta. E evita com que nós aceitemos coisas absurdas, empurradas goela abaixo. Para isso nós precisamos estudar. Agora, aquele que vai na missa, aquele que vai beber o que o padre derramar, o que o pastor derramar, o que o palestrante espírita derramar, ele vai engolir do jeito que recebeu. Então a premonição é fundamental para a verdade. Para equilibrar tudo isso, né? Equilibrar tudo isso. Alan, para que serve a premonição, a presciência? Olha, meu amigo, isso é um refinamento já, né? O espírito que consegue conviver com a premonição e a presciência, utilizando no avanço do seu conhecimento e no do próximo, ele já está num nível de refinamento. Porque a maioria de nós tem esses insights. Só que não percebe. Se a gente não percebe nem o caminho certo que a gente tem que tomar com a intuição, como vai perceber algo que ainda supostamente nem aconteceu? Algo que está lá no futuro. Por exemplo, a gente dirige pelas estradas e as estradas têm velocidade máxima. 100, 120, 110, 80, 60. Se eu estou nesta estrada de 100 a 160, qual a grande chance que eu tenho de me dar mal? Porque se alguém foi lá e botou uma placa de 100, é porque ele fez um cálculo físico, né, um cálculo de eu poderia falar aqui, matemático, que naquela estrada a 100 por hora você tem segurança. Acima de 100 por hora você não tem segurança. Então, se você comete um acidente acima de 100 por hora, você é o imprudente, você é o imperito, e se você morre ou mata, você é o assassino ou o suicida que matou e morreu naquela estrada por estar fora do que foi recomendado. Precisa de alguma bola de cristal para saber que se você viaja toda vez numa velocidade muito superior à indicada pela estrada, que a chance de você se envolver no acidente é grande? Não precisa de nenhuma mágica para entender isso. Você está aumentando o seu risco e o risco das pessoas que você convive ali na estrada. Da mesma forma, nós temos consciência do que devemos ou não devemos fazer. Agora, existem grandes presciências que surgem com a vontade de que aquilo não venha a correr. Então, por exemplo, alguém recebe uma intuição que vai morrer num acidente de carro, para ficar no mesmo exemplo. O que ele tem que fazer como motorista? Rever a maneira que ele dirige. Espera aí, eu estou correndo? Meu carro está podre, eu estou botando ele na estrada? Eu estou me expondo a risco desnecessário? Como se fosse uma advertência, né? Uma advertência. E aí você passa a cuidar melhor do carro, você passa a dirigir dentro das regras do trânsito que já estão pré-estabelecidas, você passa a fazer o que você tem que fazer. Se ainda assim aconteceu um acidente de carro, você vai se envolver no acidente de carro com muito mais tranquilidade, porque a sua consciência vai estar saudável de você ter feito o que você tinha que fazer e ainda assim se acidentado. Agora, eu recebo a presciência que eu vou morrer no acidente de carro, e eu continuo correndo a mil, eu continuo levando meu carro de qualquer jeito, eu morro no acidente de carro, o que vai acontecer com a minha consciência? Ela vai se sentir culpada. Então a presciência ela muitas vezes ela está aí para te alertar do que você não deve fazer. Agora, se você continuar fazendo o que está fazendo, a conclusão é óbvia, vai acontecer. Dentro da linha de raciocínio do Alan, a presciência do 13º salário. Boa. Você recebe o 13º salário e sabe que tem IPTU, tem escola, tudo janeiro, fevereiro. Agora, se você sai torrando, fazendo dívida para pagar com o 13º... O 13º é só entrada. Você faz só entrada. Entendeu? Quer dizer, então você faz do 13º o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio. Agora, você vai colher obrigatoriamente o resultado. Bom, essa foi a essência do item 4. Agora, passemos ao item 5. No item 5, o Kardec aborda a quem é dada essa missão da presciência. E aí eu escrevo assim. Esse item fala da qualificação do espírito que receberá essa revelação. Então, entre aspas, agora uma frase do Kardec que está no livro A Gênesis. Essa missão pode ser entregue a certos homens. Então ele coloca certos, quer dizer, uma qualificação. Ele diferencia, ele afunila. Então não é a qualquer homem que é dada a presciência. Em geral, são espíritos preparados e maduros para assimilação de tais informações. Agora, como se processa a presciência? Aí entra no tópico que é um universo para se falar. Aos homens que serão confiadas tais revelações, observa-se que ocorre a sua revelia. Tal fenômeno se processa pela, abre aspas, frase do Kardec, inspiração dos espíritos que a conhecem. Então faz de conta que o Luiz é o médium que vai ter a premonição, ele será influenciado por espíritos que já conhecem, entre aspas, esse futuro. Comumente esse fenômeno mediúnico é mediado por um ou mais espíritos que, agora a frase do Kardec, a transmite maquinalmente. Quer dizer, você não tem muita noção do fenômeno que está acontecendo ou não consegue avaliar a extensão e o desdobramento do que você prevê. Quase sempre o médium desconhece ou não percebe a extensão das revelações. Isso é uma característica quase que 100% daqueles médiums que fazem a premonição. Agora, explicando o fenômeno, como é que se processa a presciência, o médium receber uma informação oral, visual ou tridimensional desse futuro? Aí o Kardec coloca: ademais, sabe-se que a alma se desprende e possui em grau maior ou menor as faculdades do espírito livre, seja durante o sono, seja em estado de vigília, nos êxtases da dupla vista. Ponto. Eu faço um parênteses. Eu fui buscar o que é sonambulismo, o que é êxtase, o que é dupla vista. Pequeno resumo. Então, o médium que vai receber ou vivenciar a experiência da premonição, essa premonição pode ocorrer no estado sonambúlico, no êxtase da dupla vista. Sonambulismo é a alma do sonâmbulo que se movimenta e age. É a emancipação da alma. Embora dormindo, o sonâmbulo pode movimentar-se e agir, utilizando o seu próprio corpo material, como se estivesse acordado. Então, nessa modalidade de mediunidade, pode ocorrer a presciência. Uma outra modalidade, o êxtase, é uma outra modalidade da emancipação da alma, sendo um sonambulismo mais apurado, porquanto a alma do estático é ainda mais independente. No êxtase, o médium pode entrar num mundo desconhecido dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que lhe seja lícito ultrapassar certos limites. Então ele sai do dia a dia dessa dimensão para um outro mundo, e nessa condição, com as faculdades do espírito livre, ele pode apreender alguma coisa dessa presciência. Dupla vista, também chamada de segunda vista, é o nome que se dá ao fenômeno pelo qual certas pessoas, em perfeito estado de vigília, agora ele já está acordado, conseguem perceber cenas e fatos passados à distância, ou exclusivamente na esfera espiritual. A dupla vista, enfim, é a vista da alma. Então, Luiz, é assim mesmo que se processa a presciência utilizando esses recursos, ou existem outras condições? Veja bem, ele usa uma palavra-chave, inspiração. Tá? A intuição é tudo aquilo que nós absorvemos de conhecimento, de informação, e os espíritos captam dentro do nosso arquivo mental aquilo que nós já temos. A inspiração nós recebemos sem ter consciência e sem ter conhecimento daquilo. É uma informação que nós não possuímos. A emancipação da alma, nos vários graus de profundidade que ela se dá, é exatamente quando a alma se desprende do corpo, né? Se expande, e de acordo com essa expansão vai ser o grau de profundidade com que ela vai ter e penetrar nas coisas. E a dupla vista é exatamente essa irradiação da alma sem provocar o sonâmbulo, o sonambulismo, onde ela, em estado de vigília, consegue perceber aquilo que o plano espiritual quer passar. Ou seja, é uma expansão. É uma expansão sem desprendimento. Tá? Então ele, em estado de vigília, percebe essas coisas. Então você veja que todos eles significam uma informação vinda do plano espiritual que conhece a informação e nos transmite. Tá? Então, essa é o mecanismo que a informação circula para chegar até você. Agora, a grande questão é exatamente isso. Você obteve a informação. Agora, aquilo vai realmente acontecer ou não? Aí já é uma outra questão, uma outra pergunta, uma outra matéria. Alan, essas modalidades de mediunidade, essas frentes de mediunidade, é assim mesmo que se processa? O que, que você poderia falar sobre isso? Ah, meu amigo, eu acho assim, eu acho que a gente entra aí num campo da mediunidade de muita sutileza, né? Nós entramos aí num nível onde o médium consciente da vida dele mediúnica em qualquer ambiente, como nós já citamos aqui hoje, ele começa a perceber outros pontos desse uso desta mediunidade. Viver é um interexistir. Nós estamos aqui encarnados, mas somos espíritos imortais. Então, quando eu estou aqui, encarnado, mas também acesso, de alguma forma, um mundo espiritual, eu estou interexistindo nos dois mundos. Quando eu durmo, ou quando qualquer um de nós dorme, nosso corpo entra em desdobramento e vive nesse mundo espiritual. Por que que a gente não lembra? Ou se lembra de formas distorcidas? Porque a gente ainda não tem a capacidade de absorção do que nós estamos ali vendo. Não tem como eu ter uma dupla vista, ou seja lá, uma intuição, uma percepção extra, se eu, com qualidade, se a minha mente não está preparada para aquilo. Por exemplo, eu leio filosofia há muitos anos, e agora estou estudando filosofia. Mas é como se eu nunca tivesse lido. Eu tenho passado por textos complexos para o meu entendimento. E sou uma pessoa habituada à leitura e a busca do entendimento daquele de texto. Isso é uma coisa que eu fiz minha vida inteira. Então, como eu ainda tenho dificuldade de se falar assim, puxa vida, não era para ter. Mas tenho. Tenho porque são textos que eu não tinha familiaridade com eles. Então é natural, né? E até um professor deu uma dica para a gente, alguns textos, ir lendo. Mesmo que eu não compreenda tudo, depois volta numa nova leitura, para a mente começar a ficar acostumada com aquelas palavras, grifar as palavras que você não sabe, ir no dicionário, coloca a tradução do lado. Meus livros vivem riscados com anotação de todo lado, por quê? Porque eu estou tentando aprender. Agora, como eu posso querer aprender alguma coisa do plano espiritual se eu não sei nem ler o plano espiritual? Se eu não sei nem o primeiro passo do plano espiritual, como que eu quero ter uma percepção desse tipo? Eu não vou ter. Ou se tiver, eu não vou entender. Não é, Luiz? A gente precisa dar os primeiros passos. Então, o primeiro passo para conhecer e entender tudo isso é o estudo do Livro dos Médiuns. Fundamental, né? Fundamental. E aí, Alan, na catalogação do Vademécum Espírita, muita coisa, para mim, era uma interrogação. Eu cataloguei assim, assunto para pesquisa. Aberto. Aberto. Entendeu? Quer dizer, um assunto que você tem que voltar nele. Por quê? Porque o que material que você possui até ali não te permite entender aquilo que você está lendo. E aí, eu tinha falado sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Próximo tópico era o que o Alan tocou, que é o sono. Então, Alan, eu vou fazer essa pequena leitura. Fiz uma premonição. Uma premonição, né? Ao vivo e a cores, né? Então, o sono. O sono pode também trazer revelações. E o médium poderá revelá-los no próprio instante ou conservar a memória quando acordar. Se tais acontecimentos devem permanecer em segredo, ele perderá a respectiva recordação ou fará deles apenas uma vaga intuição suficiente para o guiar instintivamente. E aí, Alan, eu trago a você, soube de um fato, de uma moça que teve um sonho, é meio simbólico, mas é curioso. E nesse sonho, alguém entregava uma lista para ela. E ela ficava lendo a lista, número 1, já tinha morrido, número 2, já tinha morrido, e ela começou a se preocupar. Chegou no oitavo, era um encarnado ainda. E ela não conseguia ver a lista de baixo. E ela falou, puxa, mas essa pessoa não morreu. Por que que ela está na lista? Passam-se 4 dias, a pessoa desencarna. O que que você tem a dizer sobre o sono e as revelações, Alan? É, meu amigo, esse é um exemplo de uma coisa que pode acontecer, mas a gente tem que tomar muito cuidado em não falar que tudo que a gente sonha acontece. Porque, na realidade, já tem um estudo muito grande em cima do sonho, do sono e do sonho, inclusive tem clínicas especializadas em tratamento do sono e do sonho, porque tem muita loucura acontecendo em sonho também. E aí isso mistura tudo. Então, mais uma vez, para ter uma percepção dessa, é necessário estar num nível de permissão, de entendimento, de percepção maior do que a média se encontra hoje. No atual estágio que ela se encontra. A gente tem que tomar muito cuidado em sonho. Tem muita gente metida a interpretar sonho. Pelo amor de Deus, cuidado, gente. Né? Sonho é sonho. Né? Ontem, por exemplo, até eu vou aproveitar e vou falar agora. Eu acordei com uma vontade muito grande em escrever um artigo sobre o trabalho. Amanhã é dia do trabalho. É um feriado que a gente comemora o trabalho. E eu acordei com o texto praticamente pronto. Eu falei, eu vou levar para a rádio amanhã e vou ler o texto. Eu sentei e comecei a escrever, mas começaram a vir dúvidas naquela minha redação. E eu fui ler. Quando eu comecei a ler, eu percebi que eu não tinha condições de escrever aquele texto sem um profundo estudo sobre aquela questão do trabalho. O que acontece? Nós aqui temos muita responsabilidade antes de escrever ou falar alguma coisa. Eu posso falar de nós três. A gente não chega aqui e vai se manifestando de qualquer jeito. Achismo. A gente se baseia em muitos pontos. Por exemplo, eu fui atrás de uma frase ontem que acordei com o trabalho dignifica o homem, né? Eu falei, puxa vida, de onde que vem essa frase, né? Porque eu não sou de transmitir frase sem saber a origem dela. Aí olha só como que a gente tem que tomar cuidado. Eu fui procurar na internet, que era o lugar mais fácil de procurar, né? Daí fala assim, não, que é de Marx. O primeiro link estava lá falando que era de Marx. Eu falei, não é de Marx. Eu acho, meu bom senso falou, não é de Marx. E eu fui lendo outros links, tópicos. Outros tópicos ali. Aí eu cheguei no livro, é de Max Weber. Não é de Marx. Alguém falou Max Weber e alguém entendeu Marx e alguém escreveu Marx. Ou aproveitou, então, né? Ou aproveitou e falou, eu vou... Então, e agora, esse Max Weber, olha onde vai. Eu vou falar um pouquinho do trabalho, porque é homenagem ao dia de amanhã. O Max Weber, ele é um teórico protestante após ali a Revolução protestante, né, Calvino, Lutero, e ele começa a escrever sobre os conceitos protestantes. E o protestante, ele é o pai do capitalismo, do capitalista, né, porque eles começam a ter uma outra, a dar um outro enfoque ao trabalho. O trabalho até o protestante era castigo. Quem precisava trabalhar... O rosto comerás o teu pão. Quem, exatamente. Quem trabalhava até o protestante, ele era castigado por aquilo, porque ele era menos do que o outro, então ele tinha que trabalhar. Quando vem a ética protestante, né, os protestantes eles começam a colocar um outro conceito, que também é complicado, porque ele abriu o capitalista e abriu o acúmulo de capital. Então o protestante ele tem o hábito, veja bem, cultural, de acumular capital. É como se ele tivesse que guardar, porque ele só assim ele vai ter tranquilidade. Só acumulando capital. E aí, hoje em dia, né, eu estou fazendo um resumão muito grosseiro aqui, gente, me desculpa, mas é só para a gente não perder o link do que eu vou voltar no assunto ali. Hoje em dia o trabalho, para alguns é castigo, para outros é a libertação, para outros é uma tranquilidade. O trabalho que dignifica o homem, para mim, é o trabalho que faz alinhado com princípios morais, não com vontade de enriquecer. Pode ser que você enriqueça também, mas você enriqueça para gerar empregos, você enriquece para distribuir. Para distribuir, não para acumular e guardar embaixo do colchão. Então, da mesma forma, quando a gente fala desse tipo de mediunidade, para mim é um tesouro essa mediunidade. Só que ela só vai ser possível, né, esse trabalho da mediunidade só vai ser possível com lucidez para aquele que se debruçar no estudo sério da mediunidade, para aquele que buscar o conhecimento da mediunidade. Maximizar o ganho. Maximizar, porque daí a espiritualidade fala assim: esse cara eu posso jogar. Esse vaso, conforme o nosso primeiro, está limpo. Eu vou jogar ali e ele vai entender o que tem que entender e não distorcer, que é um problema grande. E hoje nós temos livros publicados com distorções desse tipo. Nós temos pessoas dirigindo instituições espíritas, inclusive, com esse tipo de comportamento, católicos, protestantes, em qualquer área espírita também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa atitude em nós, para a gente não estragar a vida dos outros. E aí, nesse item 6, para finalizar... Eu queria falar também. Deixa eu falar. Que coisa. Lembrando só dois sonhos. Você está ansioso. O sonho de José, que ele teve o sonho e ele ajudou para que o Egito não sofresse naqueles tempos. E a Ivone Pereira conta também de uma ocasião que ela foi levada pelo plano espiritual, foi mostrado para ela toda uma história e o espírito, seu protetor, disse: quando você retornar, acorde, porque senão você vai esquecer. E ela estava com muita preguiça, dormiu. Perdeu. Até hoje não se sabe o que ela... Eu vou dar uma dica, faz o que eu faço. Eu tenho um bloco com caneta do lado da minha cama. Mas acorda. Mas acorda e escrevo, eu escrevo. E o Kardec, nesse item 6, ele faz possivelmente um estudo retrospectivo em que momentos que acontecem com mais frequência as premonições. Olha aqui que interessante. Aí ele fala assim: é assim que se vê essa faculdade desenvolver-se providencialmente em certas ocasiões. Por exemplo, nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maior parte das seitas perseguidas tem tido numerosos videntes. É assim ainda que tem visto grandes capitães marchar resolutamente contra o inimigo, com a certeza da vitória. Homens de gênio, como Cristóvão Colombo, por exemplo, procuraram um objetivo prevendo, por assim dizer, o momento do qual o atingirão. É que eles viram o alvo, que não é o desconhecido para o seu espírito. Aí ele fala que o dom da predição não é sobrenatural, é uma característica das leis naturais. Ele finaliza assim: esta teoria da presciência não resolve, talvez de maneira absoluta, todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar, mas não se pode deixar de convir que ele possui seu princípio fundamental. Joana d'Arc. Alain? Então, essa explanação, esse bate-bola que nós fizemos aqui, olha o quanto de material tem para ser pensado, escrito, refletido, para que a gente não se precipite em fazer definições ou colocações mal feitas. É fundamental que Kardec seja lido e estudado. Agora são 10 horas e 32 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa necessita do seu apoio e da sua ajuda, fazendo um depósito identificado, é assim que funciona a nossa situação aqui, e temos recebido ajuda de muitas pessoas que dão valores variados. Então ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado no Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13-00-17-14, dígito 0. Santander, agência 210, conta 13-00-17-14, dígito 0. E as outras duas contas do Luiz Pessoa, do Banco do Brasil e o Banco Itaú, agência 0056, conta 24-326, dígito 4, e o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71-850, dígito 4. Agora eu peço para o Alain, que a semana passada recebemos aqui dois convites para uma peça de teatro. Fale aí, Alain. Nós recebemos dois convites para a peça Além da Vida. Essa peça vai ser apresentada aqui em Santa Bárbara do Oeste no dia 11 de maio, tá? 11 de maio, quinta-feira, não essa dessa semana aqui, na próxima semana. No Teatro Manuel Lira, às 20 horas. Os ingressos vocês já podem adquirir na bilheteria do teatro. É uma montagem que leva à reflexão se existe algo além do que podemos reconhecer com nossos cinco sentidos. É uma peça interessantíssima, baseada em alguns livros espíritas, que ela já tem um certo tempo de montagem, né? Essa peça foi montada pela primeira vez em 19 de janeiro de 1980. É interessante que seria... Esse grupo ficou muito receoso de colocar essa peça em apresentação, que era a primeira peça que abordaria um tema tão polêmico, mas foi acalmado por Chico Xavier, que dizia saber o que aconteceria. Um estrondoso sucesso, com quase 2 milhões de espectadores nos 5 primeiros anos de trajetória. Então é uma peça que está aí pronta para você ver. E esses dois ingressos que nós ganhamos, nós vamos sortear para você, que está aí nos nossos ouvintes. Para um, vai uma pessoa ganhar os dois ingressos, porque daí você pode convidar alguém para ir com você. Então, vão ser duas pessoas presenteadas, mas num sorteio de um nome só. Nós temos uma postagem que eu compartilhei novamente hoje. Você dá um ok lá. No dia 7 de maio, que é domingo que vem, por sinal, é meu aniversário, anotem aí, não esqueçam. Pô, vai ter festa aqui. 7 de maio, meu aniversário. Nós vamos sortear esses dois ingressos. E já tem aqui uns 15 ok, viu? Querendo participar do sorteio. O ingresso custa R$ 40,00 inteiro e R$ 20,00 a meia. Você quiser anotar um telefone aí, o 3626-5084, você pode pegar notícias dessa peça Além da Vida, dia 11 de maio, às 20 horas. E dê um ok lá na nossa postagem do Facebook. E participe também desse sorteio que a gente fará na semana que vem. Tá joia? Muito bem, agora vamos ouvir a música de boa qualidade escolhida pelo Luiz. Vem, meu menino fadinho. Pra você vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia vou você não vai crescer. Apelos vou te envolver nos cabelos, vem perder-te em meus braços, pelo amor de Deus, vi que eu te quero fraco, vi que eu te quero todo. Te quero todo meu. Ah, eu quero te dizer que um instante de te ver custou tanto penar, não vou me arrepender. Te convencer que eu vim pra não morrer de tanto te esperar. Eu quero te contar das chuvas que apanhei, das noites que varei no escuro a te buscar. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus. E agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos caros. Com essa maravilhosa melodia de Chico Buarque, a gente relembra, eu acho que é a década de 80, 70, né, Luiz? Sim, então, dos anos 70. Dos anos 70, então tá bom. Vamos, agora estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro da Terezinha Oliveira, o seu quarto volume, que já está no fim. Aliás, Luiz, eu tenho procurado a oratória a Serviço Espiritismo e não tenho encontrado. Eu vou comprar para você, não falei para você? É. Então fica com o seu coração em paz. Entrei, então, mas eu acho que mais daqui uns... Eu tenho o seu volume, eu tenho lá em casa. Mais umas 3 semanas, 4 semanas mais ou menos. Eu tenho o seu coração. Então o Alan compra ou o Luiz empresta aí. Muito bem. Hoje estamos no capítulo 22, classificação dos passes quanto ao modo de sua aplicação. Porque não existe só um tipo, um modelo de passe. E a Terezinha vai tentar descrever aqui, que ela fala assim: não existe uma forma que seja obrigatória nem única para a aplicação de passe, pois nele o que mais importa é a ação do pensamento e da vontade sobre os fluidos, dando-lhes qualidades, direcionando-os. Entretanto, pode ter uma ideia de como a aplicação de passe pode ser feita e como denominá-lo, consultando outros livros. André Luiz, em Missionários da Luz, tem um capítulo chamado Passes, também já empregava a mesma nomenclatura, ao revelar vários casos de enfermos, dando tipos de passes empregados e os resultados obtidos. Aí ela começa aqui com um passe, e tem até umas imagens, né, para que a gente entenda. O passe longitudinal, também chamado passe de extensão. E ela escreve assim: é o mais empregado usualmente na casa espírita. Então é feito em 5 tempos. Isso é uma maneira didática, não precisa ser certinho assim, né? A saber, primeiro tempo, imposição dupla ou simples sobre a cabeça, mais ou menos 10, 15 centímetros distante de quem vai receber o passe. Depois descer as mãos sem interrupção ou fazendo paradas nos órgãos com problemas. Quer dizer, da cabeça em direção ao resto do corpo, ao final do corpo. fazerem movimentos lentos e regulares. Se muito lento, acumulará fluidos em demasia. Depois fechar as mãos e trazê-las para trás. Dedos fechados impedem que escapem os fluidos mal carreados. E ela vai descrevendo o passo: afastar as mãos do corpo e abri-las. Vinham conduzindo os fluidos maus. Ao se abrirem, dispersam-se longe do corpo. E por último, dedos unidos, voltar as mãos com rapidez à imposição inicial. Então, separar um pouco os dedos para recomeçar a aplicação do passe. É assim mesmo que funciona, Luiz? É, veja bem, eu tenho uma certa preocupação, às vezes, com algumas casas que não querem estudar o assunto e impõem a todo mundo a imposição, né? E já comentamos aqui, existem ocasiões que você precisa dispersar fluidos. E existem ocasiões que você precisa concentrar fluidos. E ela, e isso, vários livros espíritas mencionam esses passes longitudinais, transversais e outras coisas. E é exatamente uma questão que você tem que entender, que as mãos, elas carreiam fluidos, elas são emissão, né? Então, quando você estabelece uma sintonia boa e as suas mãos estão emitindo bons fluidos, você manipula esses fluidos que estão impregnados naquele que está recebendo o passe, de sorte que eles possam ser distribuídos ao longo do corpo do paciente. Inclusive, ela fala assim, agora peço até o que o Alan fale, para que serve esse passe? A Terezinha escreve assim: movimentar os fluidos, conduzindo-os na direção desejada. Restabelece e harmoniza as vibrações anímicas e físicas, fazendo desaparecer dores e até curando de imediato certas afecções. Auxilia na manifestação dos espíritos. Aplicá-lo quando não ocorre intuição sobre conveniência de outros tipos de passe, pois atende às necessidades mais gerais. São chamados com paradas demoradas, quando no trajeto se fizerem novas imposições. E são chamadas de grandes correntes quando vão da cabeça aos pés. O que você tem a dizer sobre isso? Funciona assim mesmo? Não? Meu amigo, transferir energia, eu consigo, qualquer um consegue transferir energia de um ser para outro ser. Sempre entra a questão merecimento. Sempre. Não é só magnetismo. Por quê? Porque eu posso até transferir essa energia, eu posso doar essa energia, eu posso impor essa energia e essa energia não vai fazer nada no ser humano ali que está recebendo, porque ele está refratário àquela energia. Então, não existe um médium que tenha capacidade tal de colocar essa energia para fazer bem para o outro se o outro não estiver receptivo a ela. Então, primeiro aí. Agora, se um está afim de transmitir e o outro está afim de receber e os dois estão afim de fazer uma coisa boa, certamente vai funcionar, sim. Da mesma forma que uma mãe fazendo carinho na cabecinha do filho, aquele, sabe aquela coisa, bateu o joelhinho, vem aqui, a mamãe dá um beijinho, vai sarar, é passe. É a mãe com aquele amor tremendo e o filho com aquela fé que ele tem na mãe, vai sarar o joelhinho com o beijinho da mãe. Esse foi o passe longitudinal. Agora o próximo passe, Luiz, ela fala do passe rotatório. Ela faz uma pequena descrição da imposição das mãos e a mão se direciona a um determinado ponto e começa a fazer movimentos circulares. E ela fala que serve para a dispersão de fluidos e o descongestionamento. Isso existe? Funciona dessa maneira? Você já presenciou isso, Luiz? Quando você coloca alguma coisa pastosa numa vasilha, o que você faz com a colher? Você gira. Mexe, né, gira? Você mexe. Né? Então, você mexendo, você uniformiza aquela massa. Então, quando você faz o passe rotatório, você está pegando uma massa fluídica que está ali impregnada e você está tentando torná-la mais fluida e mais uniforme para que você possa deixar um padrão factível. Ué. Agora, isso é uma iniciativa intuitiva do médium. Isso. Quer dizer, ele está diante de alguém que vai tomar o passe, ele recebe aquela intuição, ele pode fazer um passe longitudinal ou rotatório. Isso, nós vamos aí nos aprofundar. Tá? Quando nós falamos de intuição, nós falamos que você tem que ter a informação na sua mente para que o plano espiritual remova essa informação do arquivo e te traga no cérebro material. Tá? Então, quando você faz o curso, quando você estuda, quando você se enche dessas informações, ou do plano espiritual, ou de livros como a Terezinha de Oliveira, você se capacita para que o plano espiritual te traga a figura do passe mais adequado para que você dê em determinado paciente. Inclusive, como ela menciona aí, você parando em certas áreas que, como você está com uma companhia espiritual, você vai ser intuído no sentido de... Porque, vamos deixar muito claro, você não é vidente, você não está enxergando nada, você está ali com a sua boa vontade e pedindo ao plano espiritual que você seja útil. Para que você seja útil, você se municiou de informação, como é o gesto, como é a maneira certa de fazer. E você se municiou de virtudes, no sentido de que o plano espiritual te acompanhe. Tá? E o Alan acrescentou que o paciente, ou aquele que está sendo assistido, se municiou de fé, rogando a Deus que ele possa ser ajudado. Então você vê, as forças se direcionando para uma assistência. É a chave e a fechadura. Exatamente, a chave e a fechadura. Muito bem. Alan, a Terezinha vai adiante e ela fala do passe transversal. Ela fala assim, estando o passista em frente ao paciente, estende os braços na direção do tórax, ele abre como se fosse até uma própria cruz, e ele fica fazendo esses movimentos do centro para a periferia, e o objetivo disso é a dispersão de fluidos acumulados, interromper transes. Isso funciona mesmo, Alan? Olha, meu amigo, isso é uma ciência, tá? Não adianta você fazer um movimento físico e achar que aquilo funciona. Não é só se posicionar na frente do cidadão lá e ficar fazendo... Não é o Harry Potter. Não é uma varinha mágica. Mas ela está dando uma informação importante aí. Seria até interessante que ela tivesse dado a fonte. Né? Porque ela fala de interromper transes. Então existe aí uma série de situações em que a pessoa incorpora. Então, é um médium não preparado? Isso. Então, por exemplo, seria um recurso que o passista poderia usar para interromper transes. Entendeu? É, mas em que situação que ele pode fazer isso? Bom, primeiro que ele tem que estar muito preparado. Eu vou dar aquela passagem de Jesus, estava no monte, o filho lá, o pai com o filho extremamente perturbado, e os apóstolos não conseguiram afastar o espírito que estava perturbando o espírito do menino. Aí vem Jesus. Aí Jesus vai e afasta aquele espírito que estava perturbando o menino. E aí os apóstolos vão perguntar para Jesus, mas como que você conseguiu fazer isso? Nós não conseguimos? Você já nos ensinou tudo? E esse truque aí, né? Você não ensinou? Aí ele fala assim, olha, para alguns tipos de espírito é necessário fé e jejum. Que jejum que ele está falando? É de ficar sem comer? Não, é um jejum de purificar sua alma. Você tem que ter muita fé, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, para você ter essa capacidade de fazer isso aí, moral. Eu acho que ela citou isso porque eu tive a informação quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu não vi essa cena, mas eu cheguei ao centro espírita e fizeram esse comentário, que durante o passe, várias pessoas sentaram, incorporou. E aí, o que fazer, né? Quer dizer, várias pessoas tomando passe. Isso não é uma coisa fora do normal. Não é tão atípico, não, né? Não. Aí eu acho que nesse momento faz isso, esse passe. Quer dizer, você percebe que a pessoa está incorporando, você faz esse passe dispersivo, que é justamente para... Interromper o trânsito, né? Mas, por favor, vamos estudar. Porque, vamos supor, se a pessoa está incorporando, ela chega e coloca um passe de imposição das mãos, ela está favorecendo a incorporação. Sim. Mas se ela dá o passe dispersivo, ela está dificultando. Se o passista desconhece isso. Exatamente. Aí ela cita o passe perpendicular. Estando ao lado do paciente, o passista faz imposição dupla sobre os lados da cabeça. Desce as mãos devagar ao mesmo tempo, uma de cada lado do corpo, até os pés. O paciente pode estar sentado ou em pé. Pode ser repetido mais de uma vez, serve para dispersão dos fluidos. Então é mais um tipo de passe, você com as mãos na lateral do paciente, para dispersar fluidos. Eu só não entendi aí na leitura, não sei se você falou que ela ao lado do paciente dando esse tipo de passe não deu para captar bem. Então eu vou reler. Perpendicular, método, dois pontos. Estando ao lado do paciente, entre parênteses, que pode estar sentado ou em pé, fecha o parênteses. O passista, número um. O paciente pode estar sentado ou de pé. É o paciente. Sim. Faz em posição dupla sobre os lados da cabeça. Então, mas aí é que não. Se ela está do lado, ela vai botar posição dupla ou atrás ou na frente. Sim, é verdade. Entendeu? Então aí, ou ela errou a posição do passista ou errou a posição da mão. Porque quando ela se põe ao lado do paciente, ela está impondo uma mão na frente e outra mão atrás. É verdade. Então, possivelmente, é uma falha de redação. Aí não tem a fonte, né? É? Não, ela cita assim, né? Ela criou ali. Depois ela fala de um passe chamado de mãos combinadas. Método. É quando uma das mãos faz a imposição, enquanto a outra conduz a ação fluídica. O cara, o indivíduo coloca a mão aqui e essa fica fazendo alguns movimentos rotatórios. Isso é um passe combinado e deve ser aplicado aqui, Alain. Uma mão paralisada e a outra fazendo movimentos circulares. Provavelmente numa região do corpo que está... Não fala. Acabou aqui. Às vezes eu faço algumas críticas à Terezinha e com o maior respeito, porque eu acredito que ela agora tem até uma percepção maior do que o que nós estamos falando. Ela pegou esse assunto, é um assunto pinçado de algum lugar e pela metade. Esse assunto tem que ser melhor estudado. Sem dúvida. Aí é só ela só está apontando... Provavelmente ela está dando uma referência lá em cima que a gente se perdeu. Isso. Não tem não? Referência. É. Ela cita ela lá em cima, ouvido o livro ela não está falando de passe dispersivo? Tá, também. Então pode ser que mas não seja... Mas não tem nenhuma citação. Não tem nenhuma citação. Não, mas tudo bem. E aí vem uma modalidade de passe que eu acho muito interessante. O sopro. Ah, sim. E aí está catalogado no Vadimec, tem várias fontes. Aí, aqui eu acho que vale a pena fazer a leitura. André Luiz refere-se a esta modalidade de passe do sopro em outro livro seu, Os Mensageiros, no capítulo 19, o sopro, em que o instrutor espiritual diz: nossos técnicos não se formaram de pronto. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiência a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remuneração de vulto e gozam de enorme acatamento, mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha, entre aspas, estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também, na crosta, a saúde, o conforto e a vida. É muito bacana esse texto. Eu, aliás, inclusive, ando com os pensamentos a respeito e, se Deus quiser, vou botar em prática. Eu cataloguei isso, tem várias fontes, né? Tem um sopro que eles chamam sopro quente, que é o revigorante, ou sopro frio, né? E é muito interessante porque aí ela alia aquilo que se refere ao organismo, porque é um mecanismo por onde vai passar o sopro. Né? Quer dizer, você não pode passar o sopro por uma boca que vive falando palavrão, uma roupa que vive contando piada. Por quê? Porque aquela energia está se contaminando. Né? Então, muito interessante e realmente não existem mais, ou pelo menos não se vê, mas antigamente era muito comum esse tratamento do sopro. Eu lembro que num livro que eu li, Alain, isso que você citou, achei muito interessante. Às vezes a criança cai, a mãe instintivamente vai lá e assopra. E ele fala que isso, sem que a mãe perceba, ela está dando um passe. Não, você vai melhorar e assopra a cabeça, o braço, a perna. Eu veja só, se a gente fala que o passe é uma transmissão de uma energia de uma pessoa com amor, né, praticando a caridade, Você quer mais amor e caridade do que uma mãe para um filho? Eu não consigo ver, né? Então... E só para finalizar, para encerrar o capítulo rapidamente, o autopasse é quando a própria pessoa procura medicar-se magnética e fluidicamente. O que você tem a dizer, Alan? Isso aí precisa de mais fé ainda, né? Porque você já precisa de fé para receber uma energia de alguém que está ali disposto a transmitir energia. Você, na hora que você está debilitado, se aplicar um passe, é preciso de uma fé muito grande e de uma habilidade muito mas grande. Mas pode-se fazer isso. Pode fazer isso. Não é uma coisa equivocada, não, né? Isso não, pode, em situações especiais, não, né? Não, pode, mas logicamente precisa de mais preparo emocional, espiritual. A gente pega essas pessoas que fazem mais a meditação, são mais preparadas para isso. Oh, muito interessante essa colocação. Então, a meditação é um ponto que... Está catalogado no Vadimec. Se Vadimec é bom. Perdeu um tempinho. Que você deu, senhor. Meditação é uma coisa que nós, espíritas, falamos muito pouco sobre isso. Nós falamos da prece, do autoconhecimento, mas não falamos da meditação. Ponto importantíssimo a ser estudado paralelo à doutrina, porque não tem muita coisa. Eu até uma época queria montar um curso de meditação no Centro Espírita, aí falaram que eu sou maluco. Também, tá? Falaram que eu sou maluco e daí eu parei. Então... Só um pouco. Bom, 10h58, faltam 2 minutos. As últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei fazendo palestra no Seara Espírita Renascer, lá na Vila Rezende. E que Jesus nos ampare a todos, que nós possamos aí ter uma tarde agradável, uma nova semana agradável, que possamos estar aqui novamente no próximo domingo. Últimas palavras, Alan. Essa semana eu estou com uma semana agitada, e amanhã eu tenho palestra no Girão, dia do trabalho, à noite, abriram esse espaço, o Girão, o Centro Espírita lá em Piracicaba. Na terça tem aula do COEM, na quinta-feira tem palestra na União Espírita de Piracicaba. Então, vamos participar, gente. Vamos lá, vamos visitar, vamos aprender, vamos conviver, vamos congregar para a gente aprender a ser melhor um pouquinho, né? Muito bem. Então, eu mesmo me dirijo a Deus e a Jesus, pedindo que abençoe todos vocês que estão nos ouvindo, e que possamos formar uma grande família de educação continuada da doutrina espírita. Pensando assim, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.